Roche Metro 9012, bom voo. 12, foi uma vez que eu fui dar a batalha. Metro 206, após a passagem do Airbus, a aviança retaguarda inicia o pushback rebote táxi. Após a passagem do Airbus, o código vermelho. São 3897 na escuta. 3894. São 3894. 3894, após a passagem do Airbus, é autorizado. O táxi até o 09. 3894, passo a aviança, 407-09. São 3897, eu sou. Os 45, frequência ele vai estacionar. Papá Romeu, Tia Alfatão. Gol 1869, autorizado decolagem pistão 0, vento 130 graus, 099. Autorizado decolagem pistão 0, gol 1869. A aeronave se chamou, é o Oscar. No pátio 3 é Oscar, Mike. Confirma a aeronave que foi autorizada até a entrada do pátio e prosseguiu o táxi até o ataque Frei Lima após a passagem do TAM. Confirma o indicativo, por gentileza. Graças. Boa, 201, 201. 201, no cruzado ali, mantém a cabeceira no zero. Mantém a 901. Já livrou, pode iniciar o pushback. A 206 é 09. Corrigindo, pátio 206 no gate 01. Iniciando com a 206. Decolou 47, chamo controle de Salvador, no 20.8. Controle 208, voo no 869. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1869, Arbor 1, afasta 1800 pés. Gol 1869, contato radar na decolagem, sua para nível 240, após 2000 pés, direto elefa. Vai, voada presente, direto elefa, só para 240, 1869. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Sete Hotel Romeu Golf, reporte no através do Parque da Pessoa Sul. É a 201, autorizado decolagem pistão 0, vento 130 graus, 099. No 869, informa o tráfego, posição de 9 horas, correção. 10 horas no rumo sudoeste, a 10 milhas, um Alfa Tango 72, cruzando 6.800 agora. Paciente do tráfego, eu mesmo no ticket, boa noite, 69. Salvador, Bosta, né, 6201. Bosta, né, 6201, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2.000 pés, direto Leda. 2.000, Leda, 360. Bravo Delta, por favor. Autorizado o cruzamento, e táxi até a base. Controle, o Oscar Mike Delta, estava através do farol da barra, estava ideal de descida. Tenente, Oscar Mike Delta, desça para 500 pés, o ajuste no 012, fique atento a tráfegos. No... um tráfego no Rio Vermelho, em voo pairado, e outro em direção ao Parque do Pituaçu, que é para transferência com a Torre Salvador. Tá, gente, dos dois tráfegos, o Oscar Mike Delta vai reportar com todos. Tráfego. 1-0-2, o táxi é via Índia, e tô indo no 8-95, obrigado, Zuka 206, boa tarde. Tô, reformar o meu hotel Romeu Golfo. Ah, o meu hotel Romeu Golfo, prossiga. Tá no Pito Açu, retorna em imagem. Pode ver de cada farol de Itapuã, hotel Romeu Golfo. Vou botar lá farol de Itapuã, hotel Romeu Golfo. Então, meu Golfo, se considere, dá presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte liberando o eixo. Eu vou estar liberando o eixo, direto em Guimarães até o meu Golfo. Papapá, Eco, Lima, Oscar, passa de telado. Gente, papapá, Eco, Lima, Oscar. Chame torre, 1-8, decimal 95. Chama torre agora, 1-8, 95. Boa tarde, ó. Papapá, Eco, Lima, Oscar, não se escuta. Olha, o Oscar, Mike Delta, já passou o tráfego aqui pelo meu equipamento. Tá, mas não é o tempo visual. Tráfego agora 3 horas. Já superado. 3 não, correção. 9 horas. 9 horas de tráfego já superado. Gente, tem conhecimento de buraquinho? Negativo. Canal? Salvador, Azul 4206, pronto, quanto está a pistola zero? Azul 4206, autorizado aliar e manter a cabeceira no zero. Lima Pena no zero, 4206, Azul. Papapá, Eco Lima Oscar, inicialmente então abandone a linha do litoral e reporte na vertical da Estrada do Coco, sem conhecimento? Negativo, senhora. Tá na torre de Itapuã, no momento. Tá afastado 10 milhas do aeroporto. Então faça o seguinte, papapá, Eco Lima Oscar. Abandone agora a linha do litoral, vai curvar à direita, abandonando a linha do litoral e reporte no través norte da torre. Volume 1-0, decola da pista 1-0, curva direita, tira da El, pode ler da Imótima. 0-1-1, transponder e 1-0-8, controle, 3-2-9-7. 3897, correto, reporte para o Chubeca Sonomé. Vai, reportando. Zero, reporte no setor norte do aeródromo. Reportará no setor norte, na reia, sei lá. Hotel Romeu Golf já cruzou o eixo, visual com R+. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte solo controlado R+. vento 140 graus, 099. Vou dar na sol controlado, até uma golfe. Papa Romeo, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, reporte em farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Oscar Mike Delta. Azul 4206, cruzado decolagem 0, vento 140 graus, 099. Cruzado decolagem 0, 4206. Controle, é possível coordenar junto ao centro da proa de Itagel pro 620, né? Sim, uma guarda. Obrigado. Papá, Eco Lima, confirme da posição que está avistando o pedágio. Sim, você vai seguir aí, essa avenida do pedágio, ela se chama Estrada do Coco. Isso vai reportar no Través Norte da Torre, ok? Certo, reportará no Través Norte da Torre, você mostra. Oscar Mike Delta, na espera aqui, na vertical de Itapuã. Azul 4206, decolou 56, chama controle de Salvador no 20.8. Forma um tráfego de helicóptero no setor nordeste, 500 pés, sem interferência. Ok, centro do tráfego, agora o 208, uma boa. Papa Romeo, Oscar Mike Delta, da presente, autorizado cruzamento da final da 10, reporte para a base pista 17. Autorizado o cruzamento, reportará a base da 17. Romeu Oscar Mike Delta, informação, Romeu 44, prosseguindo para o Través Norte da Torre. Ok, ciente. Para o Través Norte da Torre, ficará atento o Oscar Mike Delta. Salvador, boa tarde, 4206, 2100 pés na sua escuta. Azul 4206, contato radar, suba nível 350, direto Jamo. Jamo 350, 4206. Puxa, né, 6201, passa nível 160, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 8. 251, 288, obrigado, boa tarde. Já? Temo. Papapapai, Eco Lima, Oscar, autorizado o cruzamento da final da 28, reporte liberando o eixo. Vai estar liberando o eixo, Lima, Oscar. 500 pés. Mais informações, por gentileza. Terra Azul, é protegimento correto, confirme posição para acionamento e decolagem de chamador em 1-1-3-1-9-5, altímetro 1-0, 1-2, bom voo. De corte 7-6, prosseguindo para pouso na nossa pista auxiliar, pista 1-7, a sua... Agora o mesmo está passando no seu... Através. O visual com medo. Ok, o Oscar Mike Delta, se para girar a base, já livrou a final da 1-0. Sim, deixa eu falar o meu Oscar Mike Delta, autorizado pouso pista 1-7, o vento 1-2-0 graus, 099. Autorizado o pouso, Oscar Mike Delta. Final da 28, é que mostra. Papatango Lima, Hotel Tango, Excel Controle, Salvador, acione identificação, desça para 250010, ajuste 1012, direto Serra Vita 366 para correção. Desça para 2000 pés, o ajuste 1012, direto Duna da presente, para o NDB Zulu Pistono Zero. Afirmo. No porto, no pato geral, qual a situação na pista? E o motel tango é transporte de jogos vitais? bastante. Vai cruzar agora a final da 35. Dados de cruzamento da final do 35, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte lá, se virar. Para o táxi 271254, a bordo 2 horas e 50, alterna Recife. 4 a bordo, Recife, confirma a autonomia. 2 horas e 50. Via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1995, altímetro 10 no 2 com voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 2195, 27 no 2. Papai Romeu, Ciazo Eco, decolagem. A seu critério, uma trapa reportar nesse setor, o vento Salvador, 120 graus, 09 graus, pode ficar fora do sol. Papapá, Eco Lima Oscar, prossiga na linha do litoral, chame agora o controle de Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, por enquanto. Controle Eco Lima Oscar, volta. Lima Oscar, até no momento, até no 300 pés na linha. Gente, Eco Lima Oscar, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Eco Lima Oscar. Azul 2591, 5 milhas para a posição coral. Submantenha nível 160, serviço radar terminado no través de coral. Chame Ilhéus, 120, decimal 1, bom voo, boa tarde. Sou Mike Delta, solo 02, libere Oscar, parte 4, estacionar frequência livre. Decimal 4, 5, bom voo. Controle, é o Papa Romero, Serra Azul. Terra Azul Eco, aguarde. Azul 4206, chame Centro Recife. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, Azul 4206, bom voo. 2085, decimal 45, uma ótima tarde. Ótima aeronave modular para controle, por cima. Pro Papa Romeo, Terra Azul Eco, decolada em Mata mantendo 510 para o Aruiz, para a Ilha de Maré. Gente, Papa Romeu, Sierra Azul Eco, reporte Paripe, ou 20 milhas do VR Salvador. Faltará através de Paripe, e o local sobre ele fica 1 ou 4 milhas, né, Salvador? Gente, reporte Paripe. Faltará através de Paripe, né? Controle, papapá, é Lima Oscar. Eco Lima Oscar, prossiga. Qual a possibilidade para de abandonar a Vera Cruz para pernoite em Salvador? Eco Lima Oscar, não entendi a sua pergunta. O Eco Lima Oscar, a intenção é abandonar a Vera Cruz, eu vou voltar para a Vera Cruz, impernoitar em Salvador. Gente, Eco Lima Oscar, guarde coordenação com o senhor de Salvador. Gente, o Eco Lima Oscar já estava já. O Eco Lima Oscar deseja manter o corredor axé para novas instruções? Lógico. Autorizado da presidente Salvador, reporte regresso e visual com farol de Itapuã. Gente, o Eco Lima Oscar regressando, cortará a farol de Itapuã. Papai Romeu, Golfo, Juliette, Golfo. ainda mantendo o Rio Vermelho? Após Serra Whisky Delta Lima, regresso Salvador? Após Serra Whisky Delta Lima, regresso Salvador? Gente, o Golf Juliette Golf, reporte para o TGL em Serra Índia, correção, em Serra Whisky Delta Lima. Tem frequência livre da presente para autocoordenação, Serra Azul Eco, com voo, com permissão. Azul 27122, decolou 05, chama o controle de Salvador, 20258. Chama o controle 1208, Azul 27122. Novamente, por gentileza. Tá, subo nível 170, direto Conde. 170, direto Conde, 2702. Papapá, é Colima, acho que chame torre 198, decimal 95. Chama a torre agora, 198, boa. Papatango, Lima, seu sango. Livre, NDB Zulu, pistona 0, reporte estabilizado. Ajuste, 10, 12, Salvador. Você solicita a cabeceira 17 ou a cabeceira 35? 17. Quando a presente, você vai curvar à esquerda, vai cruzar a final da 10 e vai realizar uma base pela direita da pista 17, ok? Ok. Você está autorizado. Da presente, curva à esquerda, base pela direita, pista 17. Você pode quando na final, pista 17, o eco de uma Oscar, o ajuste altímetro em 10, 12. Gente, o eco de uma Oscar. Bom, Romeu 45, informação Romeu, aguarda a foto. Saída da El. Paulo Salvador, boa tarde, Xané 6259, com Romeu para Guarulhos. C3897, pronto. C3897, autorizado, aliás, decolar, pistola 0, vento 110 graus, 089. A linha decolada 10, C3897. O papapá, Eco, Lima, Oscar, está avisando que a pistola 7 é essa, na nossa proximidade aí, à sua direita. 7? Paciente, reporte quando na final da pistola 7. Eco de mosca. Cortará. Necessita apoio de viatura ou eco de mosca? Negativo, senhora. Vai virar a base para a final da 1-7. Papai Eco Lima Oscar, autorizado pouso, 1-7, o vento 1-0 graus, 089. Vento autorizado 1-7, Eco Lima Oscar. Confirmar, os hangares para pernoite é qual, senhor? Seria o pátio 4, esse primeiro, à sua direita, ou então o pátio 5, na segunda interseção? É para o pátio 5, então, é para o pátio 5. autorizado prosseguir? Táxi, o Eco Limosca. Vai liberar a primeira direita na Papá, que é o 45. E confirme se necessita de apoio de viatura. Afirmo. Precisa. Vai liberar na Papá, o Eco Limosca. Pra quantas pessoas? Só um. Só uma pessoa, ok, gente. 3297, decolou os 10, chama o controle de Salvador no 20.8. Vai chamar a 3297, obrigado, boa noite. Limosca liberou na Papá. Gente, vai estacionar no pátio 5, frequência livre. Já foi coordenado a viatura com a infraero, ok? Obrigado. E uma total, ciente, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. Informe o tráfego em posição de 3 horas, 3 milhas, com deslocamento norte, mantendo 500 pés, um Robson 22, não interferirá com sua aproximação. Torre 3297, tráfego, controle Salvador, uma boa tarde, está 3897. Está 3897, contato radar, suba nível 320, direto Leda. 320, direto Leda, 3897. Golf Juliette, Golf Visual, com tráfego na final. Golf, está visando para a final, vai passar agora mesmo, só para a visual. Gente, após a passagem do mesmo, está autorizado direto para a Índia Queen. 45, cotejamento correto, aposta pronto para o chuveque acionamento. Tango Lima, até o Tango, tráfego avistado, autorizado pouso 5.0, vento 1.20 graus, 08 mais. Pouso autorizado, pista 1.0, Lima, até o Tango. Salvador, muito boa tarde, Azul 2781, Santa Romeu. Azul 2781, prossiga. Siga Azul. Azul 2781. Azul 2781, prossiga para o sol. Solo, Azul 2781. Azul 2781, confirma como recebe o solo. Agora recebe o Azul 2781. Prossiga. Seria saída prevista para a vitória da conquista do 2781? Confirma a aerovia, por gentileza. Número de Janivô é Arbor, depois Violeta. Gente, então a saída prevista é Arbor 1 após Violeta. Arbor 1 após Violeta. O Azul 2781 copiou? Assim que tivermos seu plano aqui no sistema, chamamos para a cópia, ok? Um bom nome é 45, autorizado se tiver que acionar a ponte de pé. É 6259, copia? Oxana é 6259, solo. Copia 59. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulê da Morte. Seu peso 1-0 é a primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota, transpondem 50, no meio, controle em 1-20, decimal 8. 3-0, 1-20, 360 autorizando a Guarulhos, circulando 10, curva direita da Elda da Monte, vou pedir pelo 10, você está batendo. 50 no 61, 208 controle, Oxana 59 na ponte 3. Oxana 6259, protegimento correto no gate 03, recorte pronto para o pushback funcionamento. Chamará quando estiver pronto, Oxana 59. Nem mostra o sangue na escuta? Na escuta. 2781 na escuta. Já copia? Afirmativo, 2781. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola 10 com primeira curva à direita, na saída Arbor 1, após Elefa e após direto Oflor. Transponder será informado. Estamos em coordenação com o centro e o controle 120.8. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível 160, a saída Arbor 1 após Elefa, decola da 10, primeira curva direita, após Elefa Oflor, controle 1208 e aguardando o transponder Azul 2781. Sente Azul 2781, cotejamento correto, já chamamos novamente para informar o transponder. Reporte pronto para o pushback acionamento. O transponder é 5032, confirmando. 5032 o transponder, o Azul 2781, obrigado, chamada para o acionamento. Agora, na minha escuta, contorne o pátio e me chame na Lima. Já muito baixa a transmissão, recebo com a intensidade 1. Não, só entre a Juliette e a Índia. A Juliette, essa que você vai ingressar, e a Índia é a seguinte. Afirmo, conhece o aeródromo? Afirmo, no pátio, a pata é depois do pátio 4, a interseção é próxima. Segui até o final. Condições visuais, 1.500 pés, o ajuste 1.0, 1.2, reporte através de Paris. 1.0, 1.2, reporte a Paris, 1.0, 1.2, obrigado, boa tarde. Correção. Informação, Rodel. Pilotel Tango, siga em frente, desce na cabeceira 35, informe ligando na taxiway Romeu. É a taxiway que está após o Boeing da Sideral. Ryanair 6259, posição 3, feedback estacionamento. VD 59, tá ali, se tiver cancelamento, chama o táxi. Chama o táxi. Solo. Afasta quantas milhas? Milha depois retorna, irmã. Ok, sim, agora só um instante para cota. Por favor. 08, tchau. Ligou no 645, boa noite. Vou no 645, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 510 sobrevoa Ilha de Maré, cola da Pistuno 7 com Pro Norte, coordenação 14. Aciona 0170 no transponder e 1208 controle. Copa B? 01 que sente autonomia? Para o acionamento 1895 a torre, ajuste no 0 no 2, Xara Fatão. Grande Tango, acione e chame pronto para a decolagem. Caminhão, 4 horas de tempo. Qual pra ver? 68. Direita Índia, ponto de espera 295 no 0, 1, 2, ajuste. 9090. Fresh, né, 6259, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 8 metros. Alinha decola, 62 graus. Controle, o Papa Romeu, November 3, que na Proa de Paris, autoriza direto rotatória para o November 3. Afirmativo, direto rotatória da presente, November Oscuris, condições de descer para 1 no meu pés? Afirmativo, no meu pés, direto rotatória, November Oscuris. Sente forte visual com campo. Já está visual com campo, November Oscuris. Certo. 3283, com a informação Romeu, boa tarde. Próximo. Próximo. Curso Serra, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Subida arbor 1 no Elefa, curva direita após a decolagem. Transponda 5026, controle 120, décima 8. Nível 360, decola no zero, curva direita, arbor 1, revisão Elefa, faz volume 7. 5026 aciona, 1208 é o controle de saída, 7323 vai checar, certo? Correto, cotejamento, chama para feedback e acionamento. 3283. Obrigado. Voa da rota Flores e Asa, após rota Flores e Asa, voa a Ilha de Maré, o Charlie Alpha Tango. Clarifica a frase. Charlie Alpha Tango vai manter 500 pés ou 1 no meu pé? Maré, gratidão. Confirma? Está voando rotatória, depois vai para Ilha de Maré. O que é a altitude que mantém, Charlie Alpha Tango? 500 pés, senhor. Estacionado 0170. Gente, 500 pés, ajuste 1-0 no 2, direto Ilha de Maré, então, o Charlie Alpha Tango. Está presente, Ilha de Maré com 500 pés, tá? Azul 27-1-2, meia dúzia, 3 milhas. Nordeste do VR Salvador, mantém nível 170, serviço radar terminado. Através de Conde, chama Aracaju, 1-2-0, decimal 3, bom voo. Gente, através de Conde vai chamar Aracaju, 120, decimal 3, o azul, 2712. Bom, no 645, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 8. 25, 1, confirma a alternativa? 128, decimal 8, bom voo. 28, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oxané, 6259. Chané 6259, contato radar, suba ao nível 360, direto Leda. Direto Leda 360. Papa Romeu 92 Cristo. Prossiga 3. Tráfego 12 horas, 3.6 milhas, rumo noroeste, mantendo 500 pés, um Alfa Sierra 50, reporte visual. Gente, negativo visual com o mesmo ainda, do November 3. Papa Romeu Charlie Alpha Tango, tráfego posição de 10 horas, 2.8 milhas, rumo oeste, mantendo 1 no mil pés, um Papa 28 Alpha. Gente, não é November 3. Visual com o helicóptero November 3. Gente, November, acho que... O campo avista, 966. 1 no 966, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. 18, 9, ok. 9, 5. 9, 5. O meu Charlie Alpha Tango vai efetuar TGL em LC? Não, vai efetuar um TGL em Serra Whisky Delta Lima, senhor. O 1966, boa, vento no 30 graus, 7 nós, avistado, pouso autorizado, pista 9. Ele voa de 966. Mike Yankee, boa informação em curso de Sierra. Confirma as intenções de voo. Gente, eu acho que é Mike Yankee autorizado. Voo local, Salvador, Salvador. Seguindo no corredor forte, com curva esquerda da 17, a 1 no meu pés, após corredor Interlagos e retorna. Aciona 0130, controle 1208, torre 1895. Isque, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 4 Autonomia, chama aqui. Meu November Oscar Whisky, prova rotatória visual com campo. Então, meu November Oscar Whisky, ajuste no 0 no 2, autorizado final no 7, reporte vertical da RMAR. 1 no 0 no 2, reporta RMAR, November Oscar Whisky. Então, Mike Yankee, acionamento a seu critério, reporte pronto, táxi. November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista no 7, vento 1-0 graus, 099. Autorizado, pouso na 1-7, November Oscar Whisky. Turbo 1-966, solo aos 33, direita, solo Salvador, 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-1-9, gol 966. Então. 966, Alfa, é importante da Juliette. É importante da Juliette, 966. Boa. Boa, bom gol. Alha, Fatão, frequência livre da presente. Oscar Whisky, solo para os 35, autorizado o backtrack, táxi à pista, reporta lembrando na taxiway Oscar, corrigindo o taxiway Romeu. Autorizado o backtrack. quando estiver tranquilo, chama o 234, por favor. Autorizado, Azul, chame táxi. Autorizado, se der estacionamento, chamada para o táxi, 2761. Falou 966, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, certo? Ou 966. Acho que o uísque, frequência livre. Da Mike Yankee, reporte na Taxway Oscar. Solo Azul 2781-67 a bordo, 0311, alterna Salvador para o táxi. Azul 2781, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, parte 3, parte 1 em Índia. Quando lá 1895, ajuste no 013 agora. Via parte 3, parte 1 Índia até o ponto de espera da 10, lá 1895, ajuste 1003, Azul 2781. Solo Salvador 3283, Maracu, estacionamento no portal 9. Livre de estacionamento, chama o táxi, está 3283. Autorizado, 3283. Pronto, cabeceiro 17. Como é que vai decolar com o Pro Nordeste em direção ao litoral norte ou decola e cruza a final da 28? Washington Mike Yankee, autorizado a decolar, pista no 7, vento 120 graus, 08 nós, Pro Nordeste, interferindo com a pista 10, reporte para o solo. Washington Mike Yankee, afirmo. São 3290, show controle de Salvador, aciona identificação, desça para 250010, o ajuste 1013, proa do Thiago 366, pro RNAS, pistona 0. Prefeito fazer 500, 1013, pro Thiago 366, para o RNAS, ok? Então, prossiga. Alfatão, sob condições visuais, que os pés, ajuste no 0, 1, 3, reporte no farol da barra. Segue para o Sierra Whisky, Delta Lima. Que decola aos 43, segue sentido litoral norte, aguarde a transferência. Oscar Mike, segue sentido litoral norte, aguarde a transferência aí, aqui. Gente, efetue cruzamento do eixo da 1-0 em Tituna e Timbra, autorizado direto Sierra Whisky Delta Lima, Charlie Alpatão. Charlie Alpatão, copiou? O cruzamento do eixo da 1-0 entre Duna e Simbra, após segue para o Sierra Whisky Delta Lima, o Charlie Alpha Tão. Taxi 213 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. 3283, táxi via Patiuni Índia até o ponto de espera da 1-0 via Patiuni Índia, ponto de espera 1895.013 agora, ajuste, boa viagem. 1013,